Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sou o Carlos Bonaparte e a partir de agora vou estar consigo nos próximos sensivelmente 15 minutos para mais uma edição do nosso Nota 7, edição para esta terça-feira, dia 14 de janeiro de 2014. Vamos começar com uma música vinda do Japão e de uma violinista que toca violino eletrónico. Violino elétrico, melhor dizendo. A japonesa chama-se Vanessa Mai. E é com ela e com este Classical Gas que vamos. Aliás, Classical Gas que vamos abrir a edição de hoje do nosso Nota 7. Já lhe vou passar a palavra, por assim dizer, embora a música seja instrumental, não sem antes dizer que vamos escutar a guitarra de Stefan Nicolai, a música Bésame Mucho, uma música composta em 1937 por Consuelo Velázquez, que não sei se chegou a cantá-la, sei que chegou a tocá-la ao piano, mas não sei se chegou a cantá-la. A primeira versão desta música foi feita em 43 e nós vamos aqui ouvir uma versão instrumental deste tema que ficou muito popularizado. É exatamente desta forma que seguimos, ou que abrimos a edição de hoje do nosso Nota 7. Thank you. Stefan Nicolai com esta música, Bésame Mucho, antes ainda Vanessa Mai com a música Classical Gas. Vamos agora ouvir Catavina, música fantástica e é um hit, é um sucesso de vendas. Esta música teve um impacto enorme, aqui tocada, claro, pelos The Shadows. Logo depois, Alone, do Kenny G. É desta forma então que se fecham as portas de mais uma edição da nossa Nota 7 e eu, Carlos Bonaparte, volto amanhã por volta das 7 da tarde. Fique bem, ouvinte. Uma boa tarde e até amanhã.